3, curva direita, proa 360, limitado pelo localizador. Direita 360, limitado pelo localizador do 7. Romeu Vitor na escuta. Papapá, Mike Romeu Vitor na escuta. 08, boa noite. Controle Gono 260, decolou na sua... Gono 260, contato radar, saída Fuca, submantendo de voo 390. 390, Gono 260. Porta aérea 2733, retoração para final do procedimento LF, curva direita proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, portará estabilizado 273. TRIP 520, informação quilo. TRIP 5220, oceano identificação, foi na proa de TAP. Deixa para nível de voo 050. Ficando 050, pro de TAP, TRIP 5220. Estabilizado 6255. Oceano 6255, complexo, final do procedimento LS, me torna na frequência 118 decimal 9. 295, 255. Porta aérea 2733, repórter estabilizado, autorizado final do procedimento LS. Porta aérea estabilizado, autorizado final do procedimento LS, 2733. Oi, Salvador, Oceaner 6255, bom dia, passando Simbra, trem baixado e travado. Bom dia, tráfego avistado, é autorizado pouso, vento 140 graus, 12 nós, ajuste no 09. Autorizado pouso, pista 10, 62. Siga. Autorizado, time táxi. Estabilizado localizador 2733. Força aérea 2733, confirma, o senhor vai prosseguir para o pouso final? Afirmativo, pouso final. Força aérea 2733, completo sinal do procedimento LS, emissor na frequência 118 decimal 95. Completa, chama a torre de 295, mais alguém que está ligado pelo contrato. Oceano 2733, dá um minuto do externo, o localizador para pouso final. Certo, o número 1 agora para pouso, informa a pista livre, vento no 30 graus, 12 horas, ajuste no 0 no lá, força era 2733. Aguardando pista livre, 10, 19, 2733. Xenar 6255, Sola, os 39, Olivar, 121, decimal 9. Xenar 219, 62. Coro 777-340, Porto Seguro, aguarde cópia. Prepare da Eulida, apoie direto. Eulida, apoie direto. Vou no 777-340. Posso sim, só um minuto. Paulo Salvador, Oxalém, 6255, Libro, vai direcionar alfa. 6255, táxi alfa, informe antes da... Táxi alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6255. Alfa, tango, tango, desça para... em condições visuais, para nível de voo 045. Papapá, Alfa Tango Tango, mude código transponde para 0225. Tango Lima, Kilo Zulu, serviço radar terminado, 68 milhas, nordeste do VOS Salvador. Chame Aracaju na frequência 120.3. Uno 260, passa nível de voo 970, chama-se Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 1245, Uno 260. Meu pés, ajuste no 099, autorizado final do procedimento terrestre, posso abrir. Fala 2000 pés, 1009, TRIP 520, reportagem estabilizada. Salvador Approach Control, good morning, Azulfo 082, testing 210-4150. Azul 4080, Skunk Ident, Mar Arrival, descent flight level 050. Responding my arrival, descent flight level 050, Azulfo 082. Pista do zero, 02733. Pista 35 a bordo, está alternando Campinas, 3,5 de autonomia. Eu só copiei 3,5 em Campinas, não entendi o PAB. Opa, 3191 para o táxi, está com 75 a bordo, 75, Campinas 3,5. E agora sim, copiado, táxi autorizado, via pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 95, 1019 altímetro, TAM 3191. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera de 1895, TAM 3191. Oxalé 6255, da passagem ao TAM, após ingresso em Juliette, portão 08. Após o TAM, ingresso em Juliette, 0862. Juliette, Tango Zulu, livre acionar, chame táxi. Golo 777, cópia. Passa, Golo 37. Mas considere, só mais um minuto. 77. solo, direto a Zulu Papua para o táxi. Juliette Tango Zulu, seguinte, segue a aeronave da TAM, número 2, no ponto de espera, 1895, altímetro 1019, Zulu. 1295, vai seguir o TAM, o Juliette Tango Zulu. 5728. O Xené 6255, dá passagem ao TAM e um Tiali 402 saindo do pátio 3, ok? Após ingresso para o 08. Positivo, está de volta. Dia Web 5728, teria saída prevista para Recife? A subida para Recife é Puca, transição Caju. Obrigado. Agora sim para cópia. Cópia. Nível 320 para Porto Seguro. Decola com curva direita, subida da El até Leda, após Leda voa direto. Acione 5046 e o controle 1208. Porto Seguro, nível 320. Decola com curva direita na da El Leda, depois DCT. Zona 5046 e o controle 208. Boa noite, tudo certo. Cheio para push e acionar. Batará. Azul 4082, mantém Mare Arrival. Mare Arrival, request deviation to Duna. Request heading 040 to avoid weather. Costa Azul 4082, Salvador Approach Control. Estabilizado no localizador 5220. Azul 4082, clear the deviation. Clear the deviation, we report back on track Azul 4082. 3191. Bom dia, 3191, na linha decola sem parada. Sim, Matheus, senhor, linha decola sem parada. Que é autorizado ingresso e decolar sem parada, vento 120 graus, 129, TAM 3191. Decolada 7740, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 060. Acionamos, 060, 6740. Eu sei que é difícil, mas a tentativa é válida. Possibilidade de voar na cruz de Duna? Mantenha o perfil de chegada. Ok, mantenha o perfil de chegada, 670. Oi, Salvador, boa tarde, 5220. Prossiga. Fui, LS, Capixeira 120. Número 1 para pouso, informa em pista livre, vento 120 graus, 129. Justo no 09. 5220. Alfa Tango Tango, desça para 2500 pés. Trip 5220, pista livre autorizado, pouso 120 graus, 129. Autorizado, pouso, trip 5220. Tá 319, no decola 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Boa. Azul 4082, descend to 2000 feet, Canadian 0019, cleared ILS final approach, pause step. 2109, clear ILS, X-ray, runway 1-0-4-0-2. 2 Salvador, bom dia, 3191. São 3191 no contato radar, saída da Euleda Bridge, mantenha a proa até 2000 pés. Ok, já passou 2000 pés, está iniciando a curva então, está 3191. Juliette Tango Zulu, após a passagem do ATR da trip na curta final, ali mantém pista no zero. Tá 3895, é isso? Isso, é, amigo, eu sei que tá meio adiantado, mas quando possível, a nossa autorização de tráfego para Guarulhos. É porque eu não tenho nenhum plano no sistema ainda. Quando, assim que aparecer, eu já te coordeno, te pago a cópia. Tá bom, muito obrigado, vou estar aqui na sua. Prepare a da Euleda. Da Euleda Bridge. Sim, da Euleda Bridge, ok. Muito obrigado. Guardião 05, mantenha o corredor a 500 pés, reporte, parque de Pituaçu. Então, 3191, nos apresente direto Leda. Direto Leda, 3191. Trip 5220 no solo ao 50, livrar direito no 21 no décimo 9. Direito ao 219, obrigado. É 213. Tá pronto pra cópia? Prossiga. Salvador Galeão nível 360. Decola a curva direita da Euleda após Leda Bridge. Aciona 5065. Controle 1208. 360 para o Galeão, Rio de Janeiro, da pista 10, curva direita da Euleda Bridge, 5065-1208. Sim, a rota será Upper Zulu 10, SMAP, após Lúbito, Barbacena e conforme rota. Ok, é, para Bridge, interceptando Upper Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, após conforme 6203. O funcionamento está no portão 3. Afirmativo. Solo, muito bom dia, Trip 5220, levando a sua escuta. Trip 5220 até o pátio 3. É, táxi à esquerda, pátio 3, a minha escuta. A sua escuta, pátio 3, 5220. Tá bom. Estrutura retorno, elevador para fundo, bom. Guardião 05 da presente autorizada aproximação direta para o pátio do GRAE. Reposto solo controlado, vento 120 graus, 12 nós. Ajuste 1019. Guardião 05. Hora 019, sendo autorizado, reportará no pátio direto, Guardião 05. Afirma. Juliette Tango Zulu, decola 52, controle 120, decimão 8, bom voo. 208, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, mantenha o corredor Axé a 1.000 pés. Corredor Axé, 1.000 pés, Tango Zulu. Só um minuto para a cópia, Bravo Bravo Tango. Confirme a pista de onde ela decolar e parte onde se encontra. Quase decolando da pista no 7, só um minuto, Bravo Bravo Tango. Bravo, bravo, tango, pronto para a cópia. Alfa Uniforme, direto, mil pés, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, corredor forte, controle Salvador opera em 120.8, torre 118.95, aciona 0277, bravo, bravo, tango. Bravo Tango, confirme somente PB. 02 a bordo ciente, acionamento táxi e decolagem, chame Torre 118.9 Tango. Correção 118.95 Tango Tango, bom voo. Salvador Towers of 4082, good day. Passing 2000 feet, 1 mile out of Altenbacher. Azul 4082, traffic site clear to land on runway 10, engine 140 degrees, 12 knots, altimeter 7109F. Clear to land runway 10, altimeter setting 1019, Azul 4082. Bravo Bravo Tango, autorizado acionamento, reporte por táxi, com conta no pátio 4. Guardião 05, considere solo 55, livrando frequência. Boa tarde. Bravo, Bravo, Tango, autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista 17, Tango. Max, Gillette, Romeu, bom dia, prossiga. A 105. 105, pode voar direto com fita, senhorita? Confirme para o ideal do destino. 255, 10 graus da esquerda. Autorizado, direto de destino. Ok, atenção, nível 105, direto de destino, direto Angolo. 5. Controle 1208 e a torre 1895. Mike e Juliette, vamos ver. Zero dois, a bordo, é isso? Chame a torre, bom voo, Romeu. Para pouso, vento 140 graus, 12 nós, ajuste 019. Aguardando a transição de pouso, minha série 0742. Azul 4082, Montegrad at 58, contact now ground, which one is small 9 now? Contact ground, which one is small 9, Azul 4082, thank you, good day. Good day, sir. Torre, bom dia, o Alfa Tango, Papa, Alfa Tango, Tango, até a próxima, Alfa Tango. Alfa Tango Tango, boa tarde. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Vento no 40 graus, 12 nós. Ajuste no 09. Chamarei em final de 3 milhas. Mike Juliette Romeu, autorizado acionamento. Reporte para táxi e decolagem. Mike Juliette Romeu. ahead and hold short off taxiway Juliet. Tray ahead, hold short taxiway Juliet 4082. 728, descendo daquilo para registro. Objeto 6740, tem autorizado pouso, pistuno 0, vento no 40 graus, 10 nós. Temos aeronave aproximando setor norte, pistuno 7, sem interferir com este aproximação do 10. Tá, ciente, livre, pouso, pistuno 0, web 6740. Alfa, tentando completar aproximação para final do 7, formulei eixo da mesma livre. Tráfego agora para 10, está aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Tem o tráfego da 10 a 20, o Alfa Tangutang. Há possibilidade de seguir o mesmo e prosseguir para a pouso na 10, o Alfa Tangutang? Afirmativo, então dá presente, segue com o número 2, aguardando informação de pista livre. Vento no 40 graus, 10 nós, o Alfa Tangutang. Ok, seguindo o Webjet, Alfa Tangutang, aguardando pista livre. Bravo, Natang, autorizado a alinhar e manter pista no 7. O controle 1208, TAN 3895. Autorizado Guarulhos 340, decola da 10, curva direita, Sael Leira Brito. Fez o Lua no meia, Belo Horizonte, e aí comprando a rota. Vai acionar 5073 no transponder. O controle 1208, TAN 3895. Informa que está na posição 1-1. Tô ciente, portão 11, chame para puxa acionar. Chama, 3, 8, 9, 5. Objeto 6740, solo 01, livrar direita, chame solo 121, decimal 9. 2, na fera daqui a pouco, 6740. Até mais. Alfa Tango Tango, vento 150 graus, 12 nós, ajuste no 09, pista 10 livre, tem autorizado a pouso. Está livre, pouso 90, o Alfa Tango Tango, tem um trem embaixo checado. Senta. Na base, está pronto para decolar. 03 para o táxi, 93 a bordo. Está com 3 horas e 40, Guarulhos. Copiado, Xené 6213, à direita, táxi, ponto espera, torre 1895, ajustado no 019. Táxi, direita, ponto espera, 1895, Xené 6213. Para o táxi agora, 777. Temos um 41 para 2 horas e 20, Caracaju. 141, 2 e 20, Aracaju, é isso? Ah, temos. Quebrou no 777, segue o Airbus Avianca, frente, ponto de espera, torre 1895, 1019 altímetros. 1019, segue o Airbus, ponto de espera, chama 1895, 777, muito bem. Azul 4082, give way to Boeing 737. Afterwards, text until gate 01. Give it to point 737 after gate 1 is cleared. That's all for 082, thank you. Webjet 6740, após o azul, ingressa Juliette, portão 05. Juliette 05, 6740. Qual o terreno estimado para 5728, está totalmente pronto na 4. Deu 5728, copia? Copia. 350 para Recife, eu previsto que 58. Decola com curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. Aciona 5067 e o controle 1208. Web 5728. Autorizado Recife, 350 com.